Agradece as palmas, firmeza, firmeza. Próxima música que nós vamos fazer agora, gostaria muito que vocês cantassem junto com a gente, mas infelizmente não vai dar, porque é uma música nova que vamos fazer. Vamos fazer a primeira vez aqui e vamos ver o que acontece nas artérias da selva de pedra. E aí, Dudu, não coloque em risco sua liberdade, mano. É nós por nós, Fortaleza. Não quero fazer o que o sistema quer. Não. Não quero fazer as vontades de Lucifer. Não quero cortar o pescoço do estuprador. O campana que ramelou, o nóia que caguetou. Não quero buscar seu filho na faculdade e mandar um dedo dele pra você pagar o resgate. Não quero jogar álcool na vadia amarrada na cama, com o empresário abrindo o cofre, vendo seu corpo em chamas. Não quero minha foto nas camisas, nas cartulinas, nem minha família pedindo justiça em frente da delegacia. Não quero ser encontrado no saco esquartejado. Isso pela última vez, tomando em quadro da tática. Eu quero paz, direitos iguais, igualdade social, liberdade de expressão no país do carnaval. Sei que é difícil sobreviver nessa selva de pedra. Só quero paz, nada mais. Em meio aos tiros em tempos de guerra, eu só quero a paz, somente nada mais. Nada mais. Em meio aos tiros em tempos de guerra, eu só quero a paz, somente nada mais. Nada mais. Nas artérias da selva de pedra, eu só quero a paz, somente nada mais. Nada mais. Em meio aos tiros em tempos de guerra, eu só quero a paz, somente nada mais. Nada mais. Nas artérias da selva de pedra, nas artérias da selva de pedra, a minha disposição, soltando meu verso, focando naqueles que sempre sonharam em ter seu perdão. Na missão, tentando virar o jogo da vida. Em tempo de guerra, atentados terroristas, cada um planeja a vida como acha melhor. Numa dessa sua escolha te põe numa pior. Somos apenas uma peça no jogo do sistema. Pra eles que se foda, cada um com seus problemas. Só lembra da existência, da negociação, da libertação do refém, cagado e mijado na mão do ladrão. Tantos moços de mil graus, resumo, palavra final, perdendo mais que metade da vida no sistema prisional. É foda. Eu vou tentar seguir outra caminhada, evitar tiro de polícia na porta de casa. Também sonho com a paz, mudando o título da história sem que o tema seja presídio, droga, velório, necrópsia. Eu só quero a paz, somente nada mais. Nada mais. Em meio aos tiros em tempos de guerra, eu só quero a paz, somente nada mais. Nas artérias da selva de pedra, eu só quero a paz, somente nada mais. Nada mais. Em meio aos tiros em tempos de guerra, eu só quero a paz, somente nada mais. Nas artérias da selva de pedra, poderia tá com os parça planejando um assalto, com um jet de Hornete abastecendo a biqueira do bairro. Fere uma pá de butina, disposição eu tenho, eu sei que eu poderia, mas prefiro tá na rua com a família tranquilo, e não só abraçá-los na visita de domingo. Não tem dinheiro que pague ver minha filha crescendo, infância, adolescência, presente em cada momento, mesmo sem Mac feliz, presente em roupa raro, mesmo na dificuldade não põe em risco a liberdade. Vamos aí, ano vamos após que vamos. Sinela, velório, era Hortolândia ou Franco. Na lei da sobrevivência, na selva de pedra, quero paz, nada mais. Em tempos de guerra, vitória não é silver, gold, plaquê no bolso, tenha fé, acredite em Deus que cê vence o jogo. Eu só quero a paz, somente nada mais. Eu nada quero mais. Em meio aos tiros em tempos de guerra, eu só quero a paz, somente nada mais. Nas artérias da selva de pedra, eu só quero a paz, somente nada mais. Nada mais. Em meio aos tiros em tempos de guerra, eu só quero a paz, somente nada mais. Nas artérias da selva de pedra, eu só quero a paz, somente nada mais. É isso aí. Música nova, facção central. Valeu, Fortaleza! Tamo junto! Primeira vez executada aqui em Fortaleza. É isso mesmo, povo. Somente nada.